partir de agora, Espaço Jovem. Muito bem, jovens, sejam bem-vindos. Esse é o Espaço Jovem, começando nesta tarde de sexta-feira, e é bom ter você conosco aqui na Novo Tempo, no programa, no seu programa, o Espaço Jovem. Hoje, o tema é para você que está desempregado, pensando em como preparar um currículo, como conseguir um emprego. O Espaço Jovem foi feito sob medida para você. E para partilhar algumas ideias, te dar algumas orientações para te ajudar a conseguir um emprego, para te ajudar a montar o seu currículo, está aqui o André Nadalini. Seja bem-vindo, André. Boa tarde, pastor. Boa tarde, Nilza. Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Espaço Jovem. E aí, André, o que, que você faz da vida? Você é um profissional liberal? O que, que você faz? Trabalha em quê? Então, pastor, eu sou formado em desenho industrial, habilitação em programação visual, ou seja, um designer gráfico. Trabalhava como empregado até alguns meses atrás e agora estou como um profissional liberal. Que legal, seja bem-vindo ao Espaço Obrigado. Jovem. A Nilza também está conosco aqui, a Nilza que é secretária do Ministério Jovem. Você que liga para o 3331-5691 e vai ouvir assim, alô Nilza, ela está aqui conosco hoje no Espaço Jovem. Seja bem-vinda, Nilza. Obrigada, pastor, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui mais uma vez no Espaço Jovem. Seja bem-vinda. A Nilza, já falei, é secretária do Ministério Jovem, que bom tê-la aqui, Nilza. E a Renata, tudo bem, Renata? Tudo bem, e você, pastor? Tudo legal, tudo de bem. Seja bem-vinda ao Espaço Jovem. Muito obrigada pelo convite. E a Renata é a esposa do André. Exatamente. Já são casados há faz tempo, já? Quase 2 anos. Que legal, parabéns. É um bonito casal, jovens, que está conosco aqui hoje no Espaço Jovem. E para você que vai ser um profissional de sucesso. Esse é o tema do Espaço Jovem dessa tarde. Me diz algo aqui agora, Nilza, por que que nós estamos tratando desse tema no Espaço Jovem? Pastor, é um tema assim que nós como jovens que estamos entrando no mercado de trabalho, até mesmo já estamos, gera algumas dúvidas às vezes. Como é que eu vou fazer meu currículo? O que que eu coloco? O que que eu não coloco? Meu primeiro emprego? E é sobre isso que a gente vai estar conversando hoje, pastor. É algo bem interessante para nós como jovens. É uma série de programas jovens sobre profissionais de sucesso. Vamos ter uma entrevista aqui com o secretário do Trabalho da cidade de Curitiba. É uma secretaria nova no nosso município e vai poder ajudar você muito hoje o programa Espaço Jovem. Renata, diz pra mim, diz pra gente que tá ouvindo aí o Espaço Jovem, o que que é desemprego? Desemprego são quando pessoas estão por um determinado prazo sem realizar nenhum trabalho, estão sem trabalho, paradas. Sem trabalho. Exatamente. Jovem, sabe responder essa pergunta? O que que é desemprego pra você? É quem não está trabalhando, Renata. Exatamente. Tem alguém aí ouvindo a Novo Tempo que não está trabalhando? O Espaço Jovem é hoje pra você. André, me diz uma coisa, eu estou desempregado, o que que eu devo fazer? Bom, o primeiro é não se desesperar. Não entrar primeiro, em pânico, não bater com a cabeça em nenhum Exatamente. Lugar. Não é o fim do mundo. Tá. Posso falar até pela minha situação. Eu estava há 6 a 7 anos dentro de uma empresa. Tive problemas com os meus chefes e tomei a decisão de manter a minha posição perante certo. A empresa. E isso gerou um conflito. Conflito e terminou o meu período dentro da empresa. E, na verdade, acabou que... depois de passar do susto, no momento do susto, pensando, acabou sendo uma excelente oportunidade de um novo começo para mim. Uhum. Então a pessoa tem que pensar que terminou o processo dentro daquela empresa, é importante que ela saia com dignidade, sem fechar as portas em relação à empresa, mas já buscando um novo caminho, se preparando para um novo começo. E ótimas oportunidades estão aí no mercado. E André, me diz aí, como é que se prepara para um novo começo? Como é que o jovem que está ouvindo saiu de uma empresa, está desempregado, agora está sem trabalho, ou quem está começando no caminho aí de procurar um trabalho, qual o primeiro passo? Montar o currículo, pastor. Montar um currículo? Exatamente. Tá, Nilza, me diz aí, o que que é um currículo e como montar um bom currículo? O currículo pode ser uma lista assim, da tua vida profissional, e também da tua vida escolar, tá. Que é o que a empresa quer saber. O que você já fez, o que você já estudou e ver se você está preparado para entrar naquela vaga no mercado de trabalho. Tá bem. O currículo, então, é a história que a pessoa tem de isso. trabalho e de escola, de estudo. Sim, sim. Tá. Basicamente isso. Tá bem. E como é que a gente monta um bom currículo? Pastor, a gente tem várias dicas aqui para montar peraí. Currículo. Jovem, pega caneta, papel, é hora de você anotar o Espaço Jovem. Como você vai montar um bom currículo para conseguir um bom emprego? Porque jovens que ouvem a Novo Tempo são fãs do Espaço Jovem, sempre terão bons empregos, pode dizer amém. Isso, agora como montar um bom currículo? Pastor, a gente vai dar aqui algumas dicas. Primeiramente, um bom currículo, ele vai apresentar um resumo breve, bem objetivo e conciso. E claro, né, abrangente, não é para fazer também um diário da toda a sua vida, assim, tem que ser bem claro e objetivo. O que que você entende por claro e objetivo? Você que é uma administradora de empresas, Nilza, professora universitária, o que é claro e objetivo? Pastor, informações precisas. Tá. Aonde você estudou, aonde você trabalhou, que então, deixa função te perguntar. Você exerceu. Nilza, se você responder, agora eu vou te perguntar, vamos fazer o currículo. Aonde okay. Você estudou, Nilza? Eu começo pela minha última formação. Fiz faculdade de administração de empresas, na faculdade SPEI, e depois vou para o segundo grau e assim por diante. Se você tem uma pós ou um mestrado, você vai sempre começar por ordem decrescente, da última para a primeira. Entendeu, jovem? Ordem decrescente. Uhum. Tem mais alguma dica, Nilza? Pastor, uma outra dica bem interessante sobre o currículo é que o currículo deve falar bem de você. Você tem que falar coisas boas de você, mas nunca mentir, é óbvio, né? Falar apenas coisas boas de você, sendo bem claro, objetivo, e nunca passar mais do que duas folhas. Uma folha, duas no máximo. Mas você tem que resumir a sua vida profissional, sua vida escolar, basicamente em uma folha, explicando tudo quem é você. Quais são, assim, as funções do currículo, Nilza? Bom, o currículo pode ter duas funções. Tá. Para quem já está empregado, ele pode servir de apoio num processo de decisão, né, de um novo cargo ou até mesmo de uma promoção. E para quem não está empregado, ele vai servir para se candidatar a uma vaga de emprego. Então a gente vai responder algumas perguntas nesse currículo. O que você quer, é isso? O que mais? Por que você quer? Em que você vai contribuir? Tá. Você se organiza e se planeja para alcançar algum objetivo nesse sentido? Como que você se comunica? Se você é positivo e outras coisas mais. Ilza, agora me diz aí, como que a gente monta um bom currículo? Um currículo bem elaborado, ele atrai. Um currículo mal elaborado, afasta. Então, você tem que ter um bom currículo, você tem que apresentar bem as informações bem completas, verdadeiras, né? Acima de tudo, com objetivo, tem que ser bem objetivo o teu currículo. Um bom currículo, ele apresenta um resumo breve, mas ao mesmo tempo ele é claro, abrangente e verdadeiro sobre sua experiência passada. Um bom currículo, ele deve ser cuidadosamente atualizado, né? Você tem que atualizar certinho e adequadamente formatado. Vai colocar lá florzinha, colocar letras muito grandes ou muito pequenas. Não, tem que ser adequadamente formatado. A gente vai falar mais sobre isso detalhadamente, pastor. Ah, é? Tem que ter um formato padrão para todo o currículo. Tem um formato que é o que o mercado recomenda, né? Certo. Que a gente vai estar tratando aqui hoje. Um bom currículo também faz você se destacar numa pilha de currículos. Às vezes você vai se candidatar a uma vaga e a pessoa recebe milhões de currículos. Então ela vai olhar o teu currículo, vai bater os olhos e tem que chamar a atenção dela. Mas não é explicando, não tem que colocar florzinha, coraçãozinho. Certo. Tem que chamar pela forma como ele está sendo foi formatado e o que ele está apresentando. Um bom currículo, pastor, ele também chama a atenção de quem lê e faz aumentar as suas chances de conseguir a entrevista de emprego. Porque, na verdade, o teu currículo, ele vai te chamar para uma entrevista. Você não vai conseguir um emprego só pelo teu currículo. Primeiro você vai passar por uma entrevista, que a gente também vai falar sobre isso depois. Basicamente, as funções de um currículo são essas, pastor. E um currículo tem que ter uma boa apresentação. Para ele ter uma boa apresentação e ficar bem claro, o que a gente poderia dizer assim já de cara que ele tem que ter? Breve sumário de qualificações, a sua formação acadêmica, explicando, né, sempre da sua última formação decrescente, né? Certo. Então, se você fez faculdade, coloca a sua faculdade, onde você fez o seu segundo grau e assim por diante. Resultados obtidos em decorrência de habilidades técnicas, olha, eu fiz um curso tal, eu sei, eu tenho uma habilidade assim, assado. Experiência profissional mais relevante, também vai colocar da última para a primeira. E se você tem muita experiência, né? Pode acontecer que alguém esteja ouvindo e tenha bastante experiência, vai fazer duas folhas de currículo. Não, você vai colocar as cinco últimas experiências em empresas que você teve. Seus pontos fortes e conhecimentos de informática. Olha aí, jovem, quanta informação legal você está recebendo hoje aqui no Espaço Jovem. Profissionais de sucesso, e hoje nós estamos trabalhando o tema desemprego e como fazer um currículo muito legal, muito bom para você ser contratado. Renata, agora a Nilza falou que o currículo atrai, que ele vai chamar a atenção numa pilha de currículos. O que que a gente não deve colocar num currículo? Bom, existem várias dicas que nós temos aqui com relação aos currículos. Primeiro, não utilize papéis coloridos para imprimir o seu currículo. E no máximo, use um papel de tom pastel ou principalmente o branco. Nada de papel cor-de-rosa? Não, nada de... Azul? Não. Mais discreto possível, tá. Exatamente. Além disso, não coloque listas extensas de qualquer natureza. Ou seja, não precisa listar se você teve 20 empregos, não. Liste os últimos 5 empregos que você teve. Ah, então os 5 últimos locais onde você trabalhou, você coloca no seu currículo. Exatamente. Nada de listas muito extensas. Outra dica é não colocar números de RG, CPF ou outros documentos. Título não eleitoral, nem pensar. Não. A pessoa mesmo. Dá a impressão que está assinando um contrato, né? Na verdade, é só um currículo. Tá legal. Exatamente. Também não colocar as razões de você ter deixado o emprego anterior. Isso você vai falar na entrevista, não tem que constar no currículo. Não colocar referências. Também não precisa, depois se a empresa quiser, ela vai buscar isso no momento adequado. Não colocar nada com relação a raça, religião e filiação partidária. Não pode colocar qual partido político é? Não time coloque. Time de futebol? Não, também. Não? Muito menos. Hobbies também, não precisa colocar hobbies, não precisa colocar informações pessoais a seu respeito. Agora, Renata, eu posso colocar quanto que eu quero ganhar? É recomendado que você não coloque. Bom, mas ele está procurando um emprego. O jovem que está ouvindo aqui, o Espaço Jovem, está falando assim, eu quero ganhar 10 mil reais nesse emprego. Não, mas ele pode ele perder... Não vai ganhar nenhum emprego, na verdade. Ô, André, o que, que é isso? Não desanima? Não pode colocar quanto vai ganhar? Pastor, é bem complicado, principalmente com relação ao primeiro emprego. Uhum. As empresas, elas recebem muitos pedidos de emprego. Recebem muitos currículos. Certo. E, na verdade, se você colocar uma pretensão salarial um pouco alta, isso vai ser já uma coisa que vai afastar você do seu primeiro emprego. Em vez de atrair, vai repelir. Exatamente. Tá, Nilza, você estava me falando que tem uma pesquisa aí que tem alguns lugares que é para colocar pretensão salarial? Sim, existem empresas que colocam assim, deixam bem explícito assim, só aceitamos currículos com pretensões salariais. Tá. E aí, o que eu vou fazer nessas situações? A gente pode recomendar que você pesquise, então, a função já que você está almejando, a média de salário daquela função, principalmente para quem está começando, ou se você tem alguma pouca experiência. E especialmente também deixe claro que você é um valor a discutir, que você é flexível, que você pode conversar sobre aquilo, né? Senão dá a impressão para o entrevistador que você tem que ser aquele valor e pronto. Senão não tem negociação. Não vou trabalhar aí se não for isso. É. Tá legal. O ideal é que não coloque, mas se pedir, coloque. Seja razoável, bota a média. E outro ponto que tem que ser levado em conta no seu currículo é que ele não pode ter erros de português. Uhum. Então peça para alguém que entenda bem, revisar e ver se não existe nenhum erro de ortografia ou concordância, porque isso é extremamente importante. É, outro detalhe também, pastor, que quem tem acesso à internet pode utilizar a internet, que é uma excelente ferramenta. Há sites já que disponibilizam um serviço para montar o seu currículo. Uhum. E se você está enviando o seu currículo através de um e-mail, não colocar anexado o currículo, colocar no corpo do e-mail. Nada de anexo. Não, porque tem empresas que não recebem determinados tipos de anexo. Uhum. É um antivírus, o firewall acaba cortando. E outros nem vão ler. Eles vão olhar lá o anexo. Se você mandar, às vezes, num PowerPoint, alguma coisa, não vai ler. Ele vai pegar aquilo e simplesmente vai jogar. Ele vai simplesmente ler aquilo lá e você tem que torcer para que as informações que estejam lá sejam interessantes e ele chame para fazer uma entrevista. Mas atualmente as grandes empresas têm um banco de dados próprio para que você cadastre o seu currículo. Você não precisa enviar esse que você montou. No próprio site você encontra o campo onde você pode preencher os dados. Então a maioria das grandes empresas tem essa opção, que é mais interessante porque ela vai consultar esse banco de dados dela. Então procure e use muito a internet, que ele é um ótimo instrumento para que você consiga um emprego bom. Uma ótima ferramenta, exatamente. Que legal. Agora, André, me diz aí, você que mexe com arte e tal, como é que deve ser o formato e a aparência do currículo? Bom, pastor, a gente está tratando aqui detalhes técnicos, né, com relação à formatação do currículo, e esses detalhes, deve, como já foram comentados, é para você montar um bom currículo, ou seja, que sejam cores neutras, que seja uma formatação agradável, que não use fontes muito grandes ou então muito pequenas. Mas você também pode prezar pela boa aparência, colocando um tipo de fonte que seja mais agradável, né? Que a gente tem que lembrar que, na verdade, essa é a nossa primeira propaganda para o empregador. Então, a gente... valorizar a questão de letras, os recursos de sublinhar, negritar, italizar, né? Usar letras maiúsculas para enfatizar alguns detalhes. Não utilizar letras maiúsculas para enfatizar os detalhes, né? Esse é um problema. Na verdade, eu tenho que colocar essa negativa, né? Com relação à variação de fonte, de sublinhar e de italizar. E com relação a enfatizar também. Lembrar também que as pessoas que trabalham na arte de marketing e na área de arte, junto com o currículo, é bom anexar o que a gente chama de portfólio, ou seja, é um resumo dos seus trabalhos, aquilo que você já produziu, aquilo que você está produzindo. Mesmo que de forma acadêmica, é interessante você colocar isso junto, porque, na verdade, os empregadores pedem também essa questão para esse determinado grupo, que também é uma questão a mais de formato e aparência do currículo, né? Mas também aqui também tem umas dicas com relação à impressão. A impressão deve ser uma impressão a laser, que o resultado gráfico é mais bonito e mais limpo do que uma impressora de tinta. Olha, uma boa dica essa, laser. Exatamente, as pessoas elas podem ir a gráficas digitais, rápidas, que por um preço acessível numa, numa folha A4, no preto e branco, você consegue fazer uma impressão num A4, né? Lá consegue também, se você, é necessário você tirar uma com relação à nitidez, a uma fotografia, então isso acaba sendo um resultado melhor do que às vezes utilizar uma impressora de jato de tinta em casa, né? Outros detalhes também com relação a usar, como já foi comentado, serviços de gráfica e também com relação ao formato da fotografia, tá? O tamanho 4,5 por 6 centímetros. Se por acaso o empregador pede essa informação, aqui fala com relação ao tamanho específico de 4,5 por 6 centímetros a fotografia. Tá legal, olha aí. Quanta dica hoje aqui no Espaço Jovem, você que tá montando o seu currículo. Nilza, eu vi também que alguns currículos que são considerados bizarros por alguns consultores. Tem mesmo? Existe, pastor. Eu tava aqui lembrando o meu primeiro currículo. Ah, eu fiz quando eu tinha 15 anos. Faça confissão, por favor. Tinha 9 folhas, meu primeiro currículo. 9 folhas. E qual que é a recomendação? Pera aí. No máximo duas. No máximo duas. Esticando duas folhas. Eu e não aí, tinha... foi contratada, Nilza? Não, eu tinha 15 anos, não tinha nada de experiência. Fiz 9 folhas, botei RG, CPF, título de eleitor, tudo que não pode. E achei o máximo. Nossa, tô arrasando. Foi fiz uma sensação. E a gente procurando na internet, achou alguns exemplos de modelos bizarros de currículos. Um deles foi uma mulher que encaminhou um currículo para uma agência, né? Querendo uma vaga de emprego. E ela colocou uma foto, numa página inteira dela de biquíni segurando um copo de cerveja. Não, peraí, sério? Real? Sim, acontece. Uma mulher mandou o currículo dela com uma foto de página inteira. Da página inteira. Ela... Só de biquíni? Só de biquíni com um copo de cerveja na mão. Tragédia, hein? Conseguiu um emprego? Não, essa não conseguiu. Tem um outro exemplo também de uma senhora que colocou o hobby dela, né? A gente falou que aqui não pode colocar, não precisa colocar o hobby. Só se for pedido na entrevista. Tá. E ela colocou que o hobby dela era passear com o piquenês dela. Ela ainda escreveu errado o nome do cachorro, aí, da raça do cachorro. Então, além de colocar o hobby, teve erro de português. E teve uma também de uma empresa que estava concorrendo a um cargo de uma empresa aérea. Ela colocou no currículo dela uma foto, fez um currículo rosa, colorido. Certo. E mandou uma foto dela com a família reunida. Todo mundo toda na foto. Toda a família todos ela mandou. Todos queremos trabalhar. Também. Esse é o Espaço Jovem. Eu sei que hoje, com as orientações que você está recebendo aqui, jovem, de maneira nenhuma, você vai ter o seu currículo considerado como um currículo bizarro. Agora me diz uma coisa. A gente está falando de gente que já tem experiência, que já trabalhou em 20 empregos, como a Renata citou, né? Só colocar os últimos 5 empregos. Agora, o jovem que não trabalhou ainda, não tem uma experiência no mercado de trabalho e quer conquistar o seu primeiro emprego, como é que funciona o currículo? Bom, alguns casos, por exemplo, vou citar o meu caso, pastor. Eu comecei a trabalhar, na verdade, o meu primeiro emprego, na verdade, foi um estágio. Eu comecei a fazer um estágio dentro da faculdade. Certo. Então, para quem está fazendo um segundo grau técnico ou terceiro grau na faculdade, Um dos primeiros passos é você procurar uma agência para conseguir fazer o seu estágio. Eles preparam o seu currículo e, na verdade, é uma ótima oportunidade para depois do período de estágio você possa ser efetivado dentro da empresa ou então já constar já com um período de experiência, né? Uhum. Em outros casos é você entregar em agências de RH na sua cidade, onde você está localizado ou então pedindo emprego. E também, voltando à ferramenta da internet, você pode cadastrar o seu currículo ou nos sites, como foi comentado, nos sites das próprias empresas, onde já tem um banco de dados, ou então em sites específicos. A gente pode até citar alguns aqui. Sites de emprego. Sites de emprego. Legal. Podemos passar aqui. Onde você anexa lá o seu currículo. Exatamente. Tá, pode passar. Então vamos lá. Então vamos citar aqui alguns. É www.cato.com.br. Lembrar que esse Cato é T-H-O, C-A-T-H-O. Outro site é www.bne.com.br. Outro site é www.empregos.com.br. Outro site é www.manager.com.br. Esse é manager. Isso, letra é isso aí, isso. É M-A-N de navio, A-G de gato, E-R.com.br. Tem mais algum? Tem. É www.clickempregos.com.br. E o último, portalempregos.com.br. Tá, tem mais alguma dica, Nilza, de locais onde o jovem buscando o primeiro emprego ou que já está empregado pode levar o seu currículo? Tem, pastor. Existem anúncios de jornal. Se você pegar lá os classificados, na parte de empregos, você vai ver várias vagas. E se você se acha apto, né, a uma delas, você vai ver lá provavelmente o endereço de e-mail da empresa para você enviar o seu currículo ou então a agência onde a empresa está cadastrada para você ir até lá fazer a ficha. Ou então o endereço da empresa para você marcar o telefone para marcar um horário e fazer uma entrevista. Uma outra opção também, pastor, que quando você está procurando emprego, né, o jovem tem o seu currículo, fez o currículo, o que, que ele vai fazer? Pode enviar para os amigos, né, para a rede de conhecidos dele, às vezes de e-mail que ele tem. É interessante isso, porque às vezes alguém sabe, ou alguém recebeu algum e-mail também de vagas de emprego e pode te ajudar nesse sentido. É interessante. Mas para o jovem, agora a gente pode entrar nesse ponto. Jovem que está começando, está fazendo um buscando segundo... Buscando o primeiro emprego. É, o primeiro emprego ou um estágio, certo, né? Está fazendo um segundo grau técnico ou uma faculdade. Aqui em Curitiba, existem dois órgãos, que é o CIE e o IEL. O IEL até na Cândida Abreu e o CIE no Alto da Glória. Uhum. É um lugar que você vai lá, você preenche a sua ficha lá e você concorre às vagas de estágio que as grandes empresas e muitas empresas pedem. Então é um bom lugar, né, para você deixar o seu currículo e fazer a sua ficha. É um serviço gratuito, tem que pagar alguma coisa? Sim, é gratuito, pastor. Gratuito. Gratuito. Você deixa o seu currículo lá e está concorrendo a centenas de vagas. Sim, que as empresas estão abrindo aí periodicamente para contratar estagiários. Se você encaixou no perfil, com certeza eles vão te chamar para uma entrevista. Que legal. Esse é o Espaço Jovem. Agora, Renata, tem como a gente passar assim de uma forma bem objetiva, rápida, clara, para o jovem que está ouvindo o Espaço Jovem, como ele deve montar o seu currículo? Sim, tem sim. Vamos lá, então, passo a passo. Tome nota do que a gente vai passar aqui, então, para vocês. Primeiro, crie um e-mail profissional. Então, um e-mail que tenha apenas seu nome ou iniciais. Não use e-mails com apelido, com alguma coisa que possa ser pejorativo. Exatamente, levar mais pro lado pessoal. Renata, às vezes a pessoa, mas eu não tenho e-mail, o que eu vou fazer? Ó, existem vários sites, né, gratuitos que você pode se cadastrar e fazer o seu e-mail, não tem acesso à internet. Acho que os Faróis do Saber têm acesso, você liga lá, agenda o seu horário e você tem acesso de graça na internet. Oh, boa dica, Nilza. Exatamente. Seja objetivo e evite colocar frases em primeira pessoa. Use frases do tipo responsável por setor tal, atividade desenvolvida. Não usar em primeira pessoa como eu errada? Fui. Eu fui. Eu fui, eu fiz. Eu sou. Tá. Não usar essa forma. Caso você fale mais de um idioma, coloque-os em ordem de importância de acordo com a vaga que a empresa oferece. Por exemplo, se for uma empresa com atuação na América Latina e você fala espanhol fluente, então coloque o espanhol como primeira opção. Isso é importante porque está de acordo com a necessidade da empresa, né? Aliás, eu quero fazer um comentário sobre idiomas, que quem trabalha na área administrativa, isso é muito importante. Então, se você não tem uma experiência profissional, use o idioma como uma ferramenta forte para conseguir uma vaga. Tem que cuidar, pastor, para não colocar... Ah, eu escrevo tal língua, né? Mas não falo. E você pode colocar intermediário ou básico e se surpreender com o entrevistador de repente começar a te falar na língua em que você colocou que você fala, né? Ou portunhol, né? A gente tem mania de falar portunhol e colocar com uma língua... Cuidado, né? Cuidado nesse sentido, porque você pode passar vergonha. Pode ser surpreendido. Pode ser surpreendido. Se você tem dúvida com relação ao seu nível, você pode fazer um teste em alguma escola do idioma, né? Então, como eu estava dizendo, eu acho que é muito importante o idioma para a área administrativa, principalmente se você trabalha com comércio exterior, é muito importante ter um idioma. Então, para quem está buscando o primeiro emprego, você não tem uma experiência profissional, coloque lá, estude um idioma e coloque no seu currículo, que ele vai fazer uma grande diferença. Também evite erros de português, como nós já falamos. E depois um resumo dos dados que você vai colocar no seu currículo. Então, comece com o seu nome, o endereço, o e-mail, o telefone fixo e o celular. Depois, você vai colocar a sua experiência profissional em ordem cronológica inversa. Posteriormente, coloque a formação acadêmica. E depois, os seus treinamentos, seminários e congressos. Principalmente se você não tem uma experiência profissional. É o primeiro emprego, primeiro momento, Exatamente. É o estágio. O que ele deve fazer, Renata? Ele deve colocar a formação acadêmica dele, uhum, e colocar os cursos que ele tenha feito na área. Porque se ele não tem uma experiência profissional, ele tem que valorizar o que ele já tem em termos de formação. Então, se ele tem uma página para preencher, ele deve colocar realmente... esses cursos que ele fez ligado com a formação dele, que vai valorizar bastante o currículo. Tem mais alguma dica? Não, somente... Ah, sim, tem uma outra dica. É, com relação a viagens, se foi feita uma viagem para uma formação, né? Por exemplo, uma experiência internacional para... Paraguai? Paraguai, não sei. Tá. Compras, nem pensar. Tá, não, tudo bem. Tá legal. É uma viagem realmente para complementar o currículo, no sentido de uma formação de um idioma ou algum curso no exterior, é importante colocar, porque acrescentar. Vai valorizar. Exatamente. Tá legal. Agora, okay? Pessoal, me diz aí. André, Nilza, Renata, eu... preparei o meu currículo, eu entendi, eu agora estou na fase entre o desemprego e o emprego. Currículo na mão, fui chamado agora para uma entrevista. E agora, o que eu devo fazer? Como devo me vestir? O que devo falar? O que eu não devo falar? E aí? Bom, eu acho que isso fica para a próxima, né, professor? Para o próximo programa. Próximo programa, Espaço Jovem, a gente vai falar sobre isso. Exatamente. Como vestir, o que fazer, como me comportar na entrevista, como sentar, o que falar, posso fazer pergunta ou não? É isso? Exatamente. Próximo programa, Espaço Jovem também. Chegou o momento da entrevista e nós vamos trabalhar agora no próximo Espaço Jovem. A entrevista, como se comportar, o que falar, o que não dizer. Tudo isso no próximo Espaço Jovem, semana que vem. Agora, Renata, me diz, como é que você concluiria o programa de hoje, Espaço Jovem? Eu concluiria dizendo que se você está estudando, se você está buscando um emprego e você fizer um bom currículo e procurar mesmo emprego na internet, nas agências, diretamente nas empresas, você vai conseguir, porque você vai estar batalhando por isso. E Deus vai te abençoar e vai dar tudo certo. Amém. Creia nisso. Valeu, Renato. Obrigado pela participação hoje aqui no Espaço Jovem. André, como é que você concluiria o programa de hoje? Passou para aquelas pessoas que estão passando pelo período de desemprego, calma, orar a Deus, colocar na mão de Deus a situação que é muito complicada, a questão de falta de dinheiro, de não perspectiva de ganho, mas lembrar que ao ser demitido, então pedir demissão de uma empresa não é o fim, mas é uma pausa para um novo emprego, para uma nova oportunidade e às vezes com muito mais bênçãos e com muita mais perspectiva. Que legal, obrigado pela tua participação aqui com a gente no Espaço Jovem hoje. Nilza, como é que você conclui o programa de hoje, o Espaço Jovem? Pastor, usando as palavras do André, aproveitar esse período de desemprego, né, sem emprego, agarrar todas as oportunidades, correr, ir atrás. É, lendo o livro Profissional de Sucesso, fala que quando a pessoa está procurando emprego, ela deveria procurar 12 horas por dia. Ela tem que ir atrás sempre, esgotar todas as oportunidades que ela teve nas suas mãos para encontrar realmente um bom emprego ou o seu primeiro emprego. E para aqueles, né, como a gente falou de currículo, aqueles que já têm um emprego, mas querem manter um bom currículo, ter um bom currículo, eu vou fazer aqui, pastor, as palavras de um autor chamado Adriano Arruda. E ele fala assim: mesmo que você esteja trabalhando, feliz com seu trabalho, mantenha seu currículo sempre revisado e sempre muito bom, porque você nunca sabe quando uma nova oportunidade vai surgir e você vai encontrar o emprego da sua vida. Olha que legal. Obrigado pela tua participação, Nilza. Valeu. Obrigada aí pelo programa de hoje no Espaço Jovem. Jovem, eu queria dizer para você, eu estava ouvindo o programa Espaço Jovem e eu sei que você é um jovem que confia em Deus. Deus está ao seu lado, Deus nunca abandonará você, e a Bíblia fala assim que Ele vai ser com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Agora me lembrei de uma história da palavra de Deus. Foi quando o povo de Israel saiu do Egito e a nuvem os acompanhou, e você conhece a história. Mas num momento, de manhã bem cedinho, caía um maná do céu. Um pão que era a comida dos anjos, um bolo caía do céu com sabor parecido com o sabor de mel. Esse pão caía do céu, todo dia pela manhã. Eu me lembrei de algo. As pessoas tinham que levantar-se da cama, da barraca, da tenda e ir buscar a sua porção. Se não buscassem, ninguém poderia buscar por ela. Era somente a pessoa que poderia ter, buscar o seu sustento para cada dia. Deus vai mandar um emprego para você, o pão. Ele vai mandar para você, mas você precisa ir continuamente atrás. Tudo posso naquele que me fortalece, é a promessa de Deus. E sabe o que diz mais a palavra de Deus no Salmo 37? Um dos versos diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Que Deus te abençoe, um excelente sábado na presença de Deus. E até o nosso próximo programa, o Espaço Jovem. Mas antes, nós queremos fazer uma prece, uma oração. André, ora conosco hoje. Querido Pai, bom Deus, agradecemos a Ti, Senhor, primeiramente pela oportunidade que temos para falar aos Seus filhos, aos jovens, que possamos ser luz para essas pessoas e elas possam estar agora nesse momento prontas para conseguir o seu primeiro emprego ou então começar com um novo emprego e assim conseguir sustento, apoio psicológico e enfim, continuar a sua vida. Que essas pessoas possam estar sempre confiantes em Ti, prontas para receber as suas bênçãos e não, pelo amor de Jesus. Amém. Amém, sim. Um mega amplexo para você, jovem. Até semana que vem, às 5 da tarde, de sexta-feira, aqui no seu espaço, o Espaço Jovem.